Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com Etiandro Monteiro. A despontar para a música, Etiandro ainda não gravou nenhum disco, mas tem muito talento. Fomos ter com ele. Quisemos saber quem é e onde pretende chegar. Um jovem talento a nascer para o mundo da música. Convidamo-lo a juntar-se a nós, na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, para conhecer Etiandro Monteiro, o cantor na base do R&B. Esta sexta-feira, entrevista com Etiandro Monteiro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena, na sua rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Incêndio em depósito de armas deixa russos em estado de alerta. Deflagrou ontem à noite, no centro da capital, Moscovo, um incêndio num depósito de armas. A avultada quantidade, aliás, de material altamente inflamável e explosivo que se encontrava no edifício obrigou à evacuação urgente de 28 mil pessoas. A esta altura, dezenas de bombeiros procuram ainda extinguir o incêndio. Vendas na plataforma online da Sony voltam a funcionar. Foi a própria empresa japonesa a comunicar esta informação. Hoje, em todo o mundo, com natural exceção do Japão, onde os serviços online nem sequer puderam ser ligados, o sistema de vendas da mega empresa japonesa começou a funcionar. Os utilizadores podem, sim, voltarem a adquirir, por exemplo, material para as suas PlayStations através da internet. Recorde-se que a Sony tem sido alvo de sucessivos ataques informáticos por hackers. Estes ataques já implicaram o roubo de milhões de passwords, números de telemóvel, moradas e obrigou a Sony a repensar não só todo o sistema de segurança das suas plataformas online, mas também os custos para a sucessora da PlayStation 3. Dentro de 5 anos, haverá cura para Alzheimer. É cientista, chama-se Kiminobu Sugaya e revela que está a ser estudada, aliás, estudado um método que pode parar a perda progressiva de memória que afeta, em última instância, os sistemas básicos de sobrevivência. Mais concretamente, o facto de o doente se esquecer de respirar e morrer asfixiado. O cientista japonês diz que, dentro de 5 anos, esta doença terá cura, dando para já certezas de que o método poderá, potencialmente, parar a progressão da doença. Quanto ao reverter dos danos da doença, o cientista japonês reserva-se. Não há para já certezas sobre essa possibilidade. Nali está no final do Roland Garros. Pela primeira vez na história do torneio parisiense, um dos grandes slams, uma tenista chinesa chega à final. Ontem, Nali eliminou a russa Maria Sharapova pelos parciais de 6-4 e 7-5. Ela junta-se Francesca Schiavone, que assim regressa às finais. A italiana bateu a francesa Marion Bartoli. A final realiza-se amanhã. O Antena News termina por aqui, mas regressa segunda-feira às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.